Rádio Alerge. Comissões. A comissão da Alerge, que discute novos regulamentos disciplinares para a Polícia Militar e os Bombeiros, vai ouvir entidades de classe, associações e todos que queiram participar das audiências públicas. A primeira reunião será no dia 17 de outubro, às 11 horas, onde será discutida a aplicabilidade do regulamento aos policiais reformados e militares da reserva. Segundo o presidente da comissão, o deputado Flávio Bolsonaro, do PP, só será colocado em prática o que for comumente acordado. E nós vamos tratar de paradigmas que precisam ser, no meu ponto de vista, quebrados na Polícia Militar, né? Inclusive alguns que já estão aí consagrados na jurisprudência, mas não estão na legislação correcional dos militares estaduais, né? Por exemplo, a sua não aplicabilidade dos regulamentos disciplinares aos reformados, né? A não perda dos proventos do militar inativo que for excluído, né? Porque ele deu a sua contrapartida para receber os seus proventos, né, na linguagem comum, para se aposentar. O presidente da Alerge, deputado Paulo Melo, do PMDB, esteve presente na instalação e afirmou seu apoio à comissão, dizendo que irá levar ao governador as sugestões que forem estabelecidas. Além disso, o deputado reiterou a importância de se debater o tema na casa. Nós temos um código militar que é um código da década de 80, numa outra realidade. Pois você não pode um policial ser preso porque o cabelo está mais alto do que o outro, não pode um policial ser preso porque a roupa estava amarrotada. Então nós entendemos que a conduta do policial, ela tem que servir como exemplo na conduta ética, no comportamento do dia a dia. A comissão terá como vice-presidente o deputado Wagner Montes, do PSD, e como relator o deputado Iranildo Campos, também do PSD. As reuniões serão realizadas preferencialmente toda semana, debatendo temas como as prisões administrativas. Reportagem Bárbara Figueiredo.